A Romeu Marques, eu estou falando 21, controle do Salvador 120, deixa na 208. Papa Romeu Mike Sierra Golf, contato radar. Simultâneo nível de voo 080, via sair, correção. Simultâneo nível de voo 080 e voe direto para a posição Arbor, Papa Romeu Mike Sierra Golf. 7, 8000, direto a Arbor. Haveria possibilidade de completar a curva e apurar a radial 290? Mike Sierra Golf, mantenha a proa de Arbor, inicialmente devido à aeronave prosseguindo na chegada. Mike Sierra Golf. 7, na mesma notícia, voando direto a Arbor, Mike Sierra Golf. Controle, Salvador, bom dia, hotel 3, 8, 9, 80, 1, 6, 0, 0, 1, 4, 5, 6. 3, 8, 5, 9, identificação, chegada a bom, autorizada, descer a 4 mil pés, câmbio 0, 1, 8. 899, completa final, chame torre, frequência 98, decimal 95. 1895. Terra Fox Yankee, descent 2050, QNH 1018, clear the final approach procedure, runway 10, ILS 68. And call established on localizer. Descent 2050, 1018, clear call established on X-ray runway 10, Terra Fox Yankee. Coluna 095, Foxtrot confere para Serra Bravo, Charlie Foxtrot, via rota do plano, nível de voo 360, saída Arbor, Elefa, após a Elefa DCT Nítimo, onde intercepta a pesura 21 e sai conforme a rota. Levando a pista 90, primeira curva direita. Acela 5456, controle 120, decimal 8. Papa Romeu, hotel Juliette Serra. Chame quando pronto para descida. O altímetro em Salvador, 1008. Informo que deverá manter, em regra de voo visual, voe para o farol da Barra, após o farol da Barra, voe Paripe, após Paripe, voe Suraja, antiga rotatória. O hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, cotejamento correto, acione código 0146. Acionando 0146, Hotel Juliette Serra. Mike Serra Golf, voe direto destino. Direto destino, Mike Serra Golf, chamado de pouso 1220. Vente. Salvador Approach, papapapá, Sierra Foxtrot Yankee Establish on ILS X-ray runway 10. Terra Fox Yankee, complete the final approach procedure, call Salvador Tower, frequency 118, decimal 95. 118, 95, Sierra Fox Trot Yankee. Seu controle solo, 211. Direita, 211, voo 2199. Ó, voador Tower, papapapá, Sierra Foxtrot, Yankee Establishment, X-Way, Runway 10. Papapapa, Sierra Foxtrot, Yankee, QNH 10, 18, clear to land runway 10, wind 140 degrees, 1018, clear landing runway 10, Sierra Foxtrot, Yankee. Salvador, voo 2199, frequência na 21, décima 1. Ah, com certeza, obrigado. Voo 2199, táxi via Alfa, Porsche Juliette. Alfa, Porsche Juliette, 2199. Quatro, acione identificação, chegada bom, foi autorizada, desça para 4.000 pés, via chegada, altímetro 0.08. Nove, desça via para 2.000 pés, altímetro 0.08, autorizado ao final do procedimento ILS Rei, estou no zero, chamo estabilizado. E a gente vai poder saber as nossas leis, 3, 2, 2, 5, 9. Pode estar aqui com o 7, 5, 9. Obrigado, 04, pode estar aqui com o 7, 5, 9. Meia dúzia, voo 2796 pro táxi 56 a bordo, Serra Bravo Mike Oscar Alterna com 4 horas de trânsito. Satória, e reporte visual com campo. Hotel Juliette Serra, já presente, mas vou lá Serra, reportando a visual com campo. Mantendo-se em regra de voo visual, Hotel Juliette Serra. Serra Foxtrot Yankee, confirma o táxi? 4 horas, táxi. Tem táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Via Alfa vai manter a posição antes da Juliette. Via Alfa aqui. Touro, Bono 79, pronto para o Santos. Alternativa Campinas, com 4 horas e 10 minutos. Vamos com o 76 horas, Bono 79. Bono 759, taxa à direita, via Índia, ponto de espera, Cristina 02, 118195, ajuste ao time 10018. Estado 08, toda a direita, via Índia, quando lá, 1895 para o Bono 759. Ajuda 796, segue o Boeing da Gol até o ponto de espera. Lá, torre 1895, ajuste ao time 1008. Segue o tráfego da Gol até o ponto de espera, chama a torre 1895. Segue o ajuste ao azul 7795. O Serra Fox vem aqui na escuta? Na sua escuta. Usa o contrário da Azul à sua esquerda? Após o tráfego, a passagem do tráfego, ingressa Juliette. Quanto aos portões, fique atento ao Follow Me Car, devido a obras no pátio, que irá guiá-lo até a Taxi Lima, ok? Reporte da Lima em seguida. O Follow Me está no través do 09, ok? Um minuto no Follow. Hotel Juliette Serra, só me torre Salvador, frequência 1985. Salvador, torre 1985, Hotel Juliette Serra. Estabilizado, tá? 3859, visão. 3859, completa final do procedimento, chame torre Salvador, frequência 1985. 1895 grado, bom dia. Bom dia. Nós mantém a ponta de espera da Mazera. Até. Torre ao Papa Romeu Hotel Juliette Serra. Papa Romeu Hotel Juliette Serra, prossiga para a final pista 17. Vai prosseguir para a final da 17. Salvador, bom dia. 3859 Nacional Visual. 3859, pouso autorizado pista 10, vento 140 graus, 109. E pouso aqui está com 10, tá? 3859. Hotel Juliette Serra, me escuta? Não escuta, Serra. Hotel Juliette Serra, tem condições de manter o setor a 1 mil pés, para dar passagem da aeronave da Polícia Militar decolando do pátio próximo à pista 7 a 500 pés? Afirmativo, vai manter o setor, Hotel Juliette Serra. O Guardião 05, vento no 30 graus, 09 nós, chame fora do solo, reformação, tráfego curta, final pista 10, e tráfego adicional a 1 mil pés, final pista 107, Alfa Serra 65, já ciente do seu tráfego. Guardião 05, está visual com tráfego, está fora do solo, sob a direção da estrada do coco, sem transferência, na próxima passagem. Entende, Guardião 05, aguarda transferência. Guarda transferência, 05. Hotel Juliette Serra, pouso pairado, cabeceira 17, vento 140 graus, 099. Silêncio autorizado, aproximar, pouso, cabeceira 17, pairado. E a ficha que decola? Eu tenho. Aguarde na Quebec, confirma o tráfego? Gente, mantenha Quebec. 270. Que não se falta com a gente, eu vou confirmar com o CFC e o código de transponder, seu, ok? Mantendo que regra de voo visual para Serra Índia com Índia, segue seu transponder, não recebo o mesmo, e reporte na final para ponto. Romeu, Mike Sierra Gol, está agora 40 milhas oeste de Salvador, seu serviço radar encerrado, informo que não há tráfego conhecido por este controle no setor a reportar, aguarde transferência das comunicações, Papa Romeu, Mike Sierra Gol. Excelente, aguardando, Mike Sierra Gol. Controle de Salvador, Guardião 05. Prossiga. Decolou de Salvador, para sobrevoo na região de Jauá. Quente, mantenha o todo controle, Guardião 05. 05. Solo 30, libere próxima direita, controle solo 211. Eu tô novo na direita, barata 3, 9 graus. Serra, solo 27, libere próxima direita, frequência livre estacionar. Boa, saque de Alfa, forte antes da Juliette. Alfa, importante da Juliette. Quero voltar para 759. Só bater o Mike Sierra Alfa, autorizado a olhar e manter a pista na 7. Salvador 2796 azul, ponte 0-0, pronto. Azul 2796, autorizado a olhar e manter a pista na 0. Ali, mantém 2796. Prossiga. Para reforço, Salvador. Gente, Guardião 05, mantenha a presente posição, aguarde para transferir a transferência para a porta. Guardando, nova instrução de Guardião 05. Controle Salvador, só para passar mais um velho meu. Prossiga. Romeu 44, de Serra Índia, com o Serra Índia. Estamos sobrevoo na paralela sem interferir com sua final. Guardião 05, chame a torre, frequência 98, sinal 95. Romeu 895, Guardião 05. Mike Juliette Romeu, escuta permanente do controle. Apenas para informação, atente ao tráfego do Romeu Oscar Bravo, prosseguindo para a Serra Índia com Índia, sentido contrário. Ficará atento com o Romeu Oscar Bravo, informará a visão, Mike Juliette Romeu, mantendo a BR-384. Gente. Eu tá 3304, poderíamos voar duna da presença, né? 3304, mantenha a chegada, desça a via para 2000 pés, altímetro na 018, reporta estabilizado na final do procedimento, então 3304. Gente, desce a 2000 pés, via 1018, confirme a entrada da nossa dianteira, querido. Negativo, apenas movimentos de helicóptero a cerca de 1000 pés, caso o senhor voe duna, irá passar sobre os helicópteros. Tá bom. 304. Matou de Salvador, eu vou 9933, passo 230 para 1960, informação 4. Com 9933, a sua identificação chegada a ponto autorizada, desce para 4000 pés, QNH 1008. Passo 10, chegada a ponto, liberado da esquerda. Mantenha a chegada, o perfil de chegada 9933. Mantendo o perfil 9933. Então, 3304, confirme, se tiver, se for autorizado o Duna, terá condições de interceptar e completar o final do procedimento? Positivo, senhorita. Gente, voe Duna, desça para 2000 pés, altímetro na 08, reporte estabilizado. Duna, 2003304. Mike Juliette Romeu, confirme a altitude que irá manter, correção, o local sobrevoa paralela? Paralela, próximo a Iguatemi, sem interferir, Mike Juliette Romeu. Gente, naquela posição, quantos pés a GL irá manter? 500 AGL. A região costuma ser em torno de 750 MSL. Gente. Então, 3304, atente aos tráfegos dos helicópteros anteriormente informados. Ambos um Robson 44, o 3304 Data. Gente, qual foi a altitude do mesmo, Teresa? a 500 pés AGL. Positivo, a gente vai interceptar a dona 2000, obrigado. Eu ligo a 74, que você fez, meu. Ajuda 796 a contato radar, se botar o nível de voo na 70, via saída da Conde. 796, Conde 170. Plano 759, contato radar, passe nível de voo 070, voo direto Leda, suba para o nível de voo 360. 360, Leda, voo 759. 305, falso 35, frequência livre. Salvador, bom dia, Alta 3179. Mike Charlie Alpha, contato radar, suba para o nível de voo 180 e voe direto à posição Arbor, Mike Charlie Alpha. Passa direto Arbor, Mike Charlie Alpha. Papa Romeo, Mike Sierra Golf. Chame Centro Recife para o serviço de informação de voo e alerta, frequência 260, alterna 28, décima 8. Fatiada Mike Juliette, quanto conta? Cruzado, Terra Índia Eco X-Ray, via rota do plano, nível de voo 430, saída Arbor, Elefa, após descer Tozop, segue DTO Glog, Oscar Golf Lima, Oscar Golf, e segue conforme a rota principal do plano. É o plano Yankee, é o 430 inicialmente, após modifica para 125 conforme apresentado no plano que segue visual. Decola puxando a 7, primeira curva à direita, aciona 5515, frequência do controle 120, decimal 8. Começa quebrado sem frequência livre. Papatango Mike Charlie Alpha, mantenha o nível de voo 050, restrita até o nível de voo 050, Mike Charlie Alpha. Até o 050, Mike Charlie Alpha. E conforme a rota do plano. Correto, Charlie Mike Juliette, confio em BB. Já 3 no PAB, para acionamento, com torre agora em 1.95, ajuste ao time 1.08, boa viagem, Charlie Mike Juliette. 1.895. 1.79.4. Ok, né? Cruzado, Serra Bravo, Golfe Romeo, Pós 1.10, Pós Tabaté, Sismo 3.20, saída da El, Lida, Mótima. Decola pista 1.0, primeira curva à direita. Aciona 5.4.7.3, frequência do controle 1.20, decimal 8. Ativo. Guarulhos 320, da Euleda, ótima. Aparizolo 10, Tabaté, 5473, Trafona, 1208, contra. Quarta, Pachota, 3179. É o voo 1095. 1029. Livre posto, 3304. Isso é zero, mantenha a brota 4.000 pés, após curva de direita e voe para a posição Elefa. Mantendo a brota até 4.000, depois voa. Elefa. Elefa, obrigado. Plano 759, chame Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 33, decimal 95. 25, decimal 1, 3395, 759. 11:50, Paulo, senhor aqui, ok? Aqui Charlie Alpha, confirme a razão de subida empregada. Agora o São Paulo Alado 050 inicialmente está mantendo a razão de 1.500. Gente, vai Charlie Alpha, suba para o nível de voo 80. 80 está presente, vai Charlie Alpha. Autorizado 33 da Gol, autorizado descer via chegada para 2.000 pés, altímetro no 0 no 8, autorizado a final do procedimento de LL6 Rei, pista no 0, chama estabilizado. Amanhã. Chame táxi. 04, bom dia, táxi via Alfa, é porte antes da Juliette. Via Alfa, é porte antes da Juliette. Autorizado, Juliette, controle 07. Juliette, 7. Zona 095, chame Centro Recife, frequência no 26, decimal 0, alterno no 28, decimal 8. Zona 095, copiou o controle? Bom, 095, não copiei, repita, por favor. Chame Centro Recife, frequência na 26, decimal 0, alterno na 28, decimal 8. 260, 288, 7, 9, 0, 9. Juliette, Torre da Velha manter a posição no 7. Pela pista em 1. Mike Juliette Romeu, tem sustância livre para a pouso. Exatamente, um bom dia, Mike. Bom dia. Utilizado Gol 9933. 600-099. Torre Salvador 1895 9933. Chilete, decolas 48, controle Salvador 208. 208, Charlie Mike Chilete. Última 8. Controle Salvador, papapá, Charlie Mike Chilete. Papapá, Charlie Mike Chilete, contato de radar, vou direto para a posição Arbor, se botar o nível de voo 430. 430, pro de Arbor, Charlie Mike Chilete. Bom dia, Gol 9933, passando externo, estabilizado. Salvador, Gol 9933. Gol 9933, continua em aproximação, agora essa autorização de pouso. Continuando. Voo 9933, pouso cruzado pista 10, vento 14 graus, 099. Vire pouso 10, voo 9933. Via Rota do Plano, Apesilão 90, Tubás, Apesilão 6, BHZ, DCT Show Mod, Apesilão 30, sai conforme a rota. Apesilão 340, saída da El, Lenda, Mótima, decola pistola 0, número curva direita. Aciona 5507, controle 120, decimal 8. Atualizado, confirma. Via Antônio Pelu, 1-0, Cubaia, Pelu, 1-6, Bravo, Hotel do Lu, 9, Pelu, 3-0, Cubaia, Rota, 1-6, 4-0, Saída da El, Leda, Mótima, 1-0, primeira curva direita, Aciona, 5-0-7, controle 1-2-0-8, Azul, 9-0-7. Correta, faz contas, 1-0-7-0. Está pronto para buscar o equipamento com a Rota, por favor. Autorizado, correção que o pessoal vai postar, se fazer alguma, se quiser. Autorizado, correção que o pessoal vai postar, se fazer alguma, se quiser. Autorizado, correção que o pessoal vai postar. O 9933, solo ao 51, libere próxima direita, controle de solo 211. 211, liberando a direita, 9933. Solo, Salvador, 9933. Estou morto. Controle de solo 211. Para o nível de voo na 90, 2796. 9933, táxi via Alfa, porte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 9933, bom dia. Voo 2796, negativo contato com o controle Aracaju, mantenha o nível de voo no 70 e para coordenação de subida, chame o controle em 120.93 da correção, 120.3 da frequência, com o serviço radar encerrado, agora 60 milhas nordeste de Salvador. Outro voz ETT. Nível 350, saída Puca, transição Caju. Decola pista 90, primeira curva esquerda. Aciona 5520, controle 120, decimal 8. Papapá, Charlie Maquilhete, chame Centro Recife, frequência na 26.0, alterno na 28.8. Pode estar 933. Dono 960, sem identificação, chegada à área autorizada, desça para o nível de voo 050, altímetro 908. 22, subiu na área, dono 960. Direita, via táxi Índia, ponto de espera, Torre 198, decimal 95, ajuste ao tipo 1018. Gente, táxi autorizado à direita, via táxi Índia, no ponto de espera da pista 10, Torre 1895, com um agente de 1821970, obrigado, na frente de 1933, Juliette, ponto 02. 702, 9933. Autorizada a ganhar e decolar, pista 10, vento 950 graus, 099. Autorizada a ganhar e decolar, pista 10, 1 avião 7-0. Meteor 018. Estou trabalhando no quarto, pegou 2-1-9-6. Salvador, novamente bom dia, né? 312 a 11, 3 para treinamento hoje. Confirmou o chame a 312 pontos? Afirmativo, portão 3 para treinamento hoje. É bom destaque, né? 312 hoje, né? Reportará. Prossiga. Produziu 96 para Serra Bravo, Papá Sierra, via 244, nível de voo 360, saída da El Lima, seguro. Decola a pista 90, primeira curva à direita. Achava 5524, controle 120.8. Autorizado por 5360, Brasil 44, saída da Euleda, pista 10, curva direita, código 5524, controle 208. Saída da Euleda, pode seguro, ok? Voo 2196? Sim, pro voo 2196? Confirmando a saída da Euleda Seguro. Ah, da Euleda Seguro. Saída pós-ponto com 2196. Está com o pronto 2196. Azul 9170, contato radar, se botar o nível de voo 340, após 2000, vou direto à posição Leda. 340, após 2000, Leda, Azul 9170. Carro Rio, no 310, informação Golf, ou Salvador Grupo Zulu, Manati. Pátio 4, 06 Bosco, confere. Cuidado, Serra Bravo, Serra Golf, Grupo Zulu, plataforma Manati, DCT, visual no meu 10, decola a pista 97, curva direita no corredor Axé, aciona 0122, controle 120.8. Já serra correta, acionamento com a torre 118.95, ajuste ao time para 1018, serra grata. Márcio, pronto. C20, Márcio, confirmando o AB 142. 146, 146. Copiado 146, táxi livre à direita. Via Índia, ponto de espera, torre 118.95, ajuste ao time 1018. Guilherme 18 para o ponto de espera da 10, 18.95, hoje 6312. No número 0, após o TAP, desce para 2000 pés, altímetro no 0,08. Autorizado a sinal do procedimento ILS, rate pelo 0, chame estabilizado. Oi, TAP, alto TAP, chame estabilizado. NRT, que trio 1-1, descendo 4,000 feet, altímetro 0,08. Alinho decola, pista no zero, vento 1.30 graus e no zero norte. Alinho decola, pista no zero, hoje é 6.3, 1.2. Shelton 3859, Santa Gol, posição 4, autorização para Curitiba. Pode copiar. Firme o radial de sete de Salvador. Chega na escuta. 359 para Serra Bravo, Charlie Tango, Curitiba, 360. Seguir a rota do plano. Qual da pistola zero, primeira curva direita, no perfil da Arbor, após Elefa. Após DCT Nitbull, intercepto Santos Zulu 2-1, está aí conforme a rota, Utigir, uniforme então Golf India Romeo. Utigir, Santos Zulu 1-5, Mudão, Santos Zulu 3-0, Serra Charlie Bravo, e uniforme Alfa 3-1-0, está aí conforme a rota. Aciona 5531 no controle no 20.8. Estima 360 conforme rota. Nitbo, apesulou 21 TG, apesulou 15 Mutão, apesulou 30 Sorocaba, Upper Alpha 310 Arana. É novamente pela direita na AO Elefa. O transponente 5631 no controle 208 para o 3859. Vai da Ponte Ponta 3859. Pronto, setor solicita Aru, está presente. Telema 302, contato radar, para o nível de voo 350, via saída PUCA. Via saída PUCA 350, que terinha. Confirme o nível que está passando o hotel Lima Tango. Matango confirme, está na radial 240 de Salvador. Hotel de Matango? Até o meu hotel de Matango copiou o controle. Pista que detona? Então chegou a de copo, o hotel Lima Tango. Para o táxi, gol 219-6, 184 Bosa, 250 Salvador. 184, 250 Salvador, autorizar táxi via Pátio, Índia, ponto de espera, torre 118, decisão 95, ajuste ao time 30, 18 para o gol 219-6. Pátio, Índia, 295. Serra, o nome é o país direto Manati, reporte livrando o terra. O nome é o país direto Manati, reportará livrando o CTR, autoriza o ascensão para 2000 pés. Foi direto Manati, aguarda ascensão para 2000 pés. Vai uma direto Manati, aguardar ascensão para 2000 pés, você é o direto Serra. Romeu, hotel Lima Tango, na escuta do controle Salvador. Hotel Limação para Serra Bravo, Bravo Hotel, via Rota do Plano, APZ 10, Cubávia, APZ 16. Eu divulgo 280. Saída da El, Leda, Mótima. Decola pista 17, primeira curva direita. Aciona 5501, frequência do controle 920.8. Gol 960, confirma estabilizado? Estabilizado, gol 960. Gol 960, passe marcador externo, completa final, chame turno, frequência 98, decimal 95. 1895, grato. Chanel 6311, descend via both arrival 2050, climate 1018. Clear the defined approach procedure, ILS XPHAY, runway 10, call established. Hotel Juliette Serra, suba para 2000 pés, reporte do Bruno CPR. Hotel Juliette Serra, suba para 2000 pés, reportando de volta CPR, Hotel Juliette Serra. O Xané 6302, voe direto para o meu Fox 08. Muito obrigado, 08, vai voar 6302. Eu tenho que coordenar com o controle, se modificar para visual será autorizado, senão tem que guardar a coordenação. Tá visual. Pode ficar 21 autorizado, 360 pela direita, reporta final novamente com o 160. Portará. Hotel Lima Tango, livre acionar, reportado. Chanel 6311, reduce your indicated speed to final approach to Chanel 6311. No 60 tem condições de fazer o 360 curto? Aeronave aproximando a Transex? Em cima? Tem alguma aeronave próximo da final? Tem uma milha de dona. Serra, para Serra Bravo, Quebec Vitor, vitória da conquista, 200 nível, saída Arbor, elefa após DCT o piloto, DCT vitória da conquista. Decola pista 97, primeira curva direita, aciona 5467, frequência do controle 120.8. Manter a posição. Manter a posição, gol 2196. O último gol no 160 tá curvando-se do posto? O gol no 160 tá com tráfego no esquerdo aqui, vai ficar muito em cima para fazer o 360, vai curvar a esquerda, seguir como número 2, deixando a zona final como número 1. Excelente, gol no 160, senta a frente com o estão no 028. Curva à esquerda após aeronave na final do 10, gira base pela direita. Excelente, gol no 160. Ah, 3859, puxa posição 4. 3859, 4, autorizado a postagem.